6303. 6303, contato radar, supernível 360, perfil da EL. Sinal 360, perfil da EL, 6303. 083 on the ground at 02, ground 121 decimal 9. 18039. Ground 190 083 with you, vacating 10. Ground Alpha 083, taxi via Alpha, report before Juliet. Taxi via Alpha will report before Juliet, Europa 083. Da TAM, desça para 2000 pés, espoltímetro no 0, 1 no 5, informe no localizador. 2000 no 0 no 5, pode considerar o 50 etapa? Positivo. Chaneamento 224, desça para 3000 pés, ajuste do altímetro no 0, no 5, informe no localizador. Ok, 3000 pés, 3178 no 0 no 5. 083, approaching Juliet. Taxi via Juliet, gate 10. Juliet, gate 10, Europa 083. Só para 2000, 10, forma localizador, ajuste no 0 no 5. 10, 2000, reporte no localizador, 3, 1, 7. Ocean, pode prosseguir na descida, controle. Esse é pra 3 mil pés, né? 6224. 3 mil pés, obrigado. Controle 6113, pode voar de sprint. 6313, passa nível 1040. Chame agora o centro, Recife, frequência 1251, alterna 3395 e solicite o mesmo a possibilidade de voar bridge. 351-3395-6313, obrigado. Localizador estabilizado, 3178. 7, aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. Obrigado, até a próxima. 10895. 6224, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 pés, reportando a lote 6224. Boa noite, Torre Salvador, até 3178, passou sim para baixar de checada. São 3178, livre pouso, pistão a zero, vento 190 graus, 08 mais. Livre pouso, pistão 10, 3178. E se redução da aproximação, tráfego à sua frente, 7 milhas. Vai reduzindo. Voo Xandu Lote e mantendo 190 nós. Flete aproximação, chame agora a torre 10895, com pouso, chame 6224. Obrigado, Salvador. Boa noite, Ocean 6224 estabilizou com uma milha para o externo. Ocean 6224, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Estou escutando. Solo 178, solo 12, solo 121, decimal 9, livrando à direita. Boa noite. Boa noite. Chanel 6224, vento 1 a 0 graus, 08 nós, livre pouso, pistão a 0. Livre pouso na 10, ou chan? 178. 3178, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa mantendo da Juliette, 3178. Solo 3305 na posição. Meia para o posicionamento. Autorizado já para o táxi. Estou autorizado a reportar para o táxi 3305. Oito, mantém posição aqui da Juliette. Três, 305, tem estimado para início do pushback? Nesse minuto, mas eu posso esperar o colega passar, não tem problema. Tente manter a posição e aguarde 3305. Vai aguardando a posição 3305. 3178, táxi via Juliette, 1-4 da remota. Em posição 1-4, 3178, para o obrigado. Chanel 6224, solo 15, solo 121, decimal 9, virando à direita, vamos lá. 121, decimal 9, liberamos. Obrigada, bom voo. Solo Salvador, boa noite. 1224, Libra. Taxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa reportará antes a Juliet, 9-2-4. 3305, agora autorizado, chapéu táxi. Tá, iniciando, pode chamar para o táxi 3305. Táxi via Juliette, portão 1. Táxi Juliette, portão 1. 6-2-4. Um na borda, altímetro 1-0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-9-5, bom voo. Autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera 1-9-5, boa noite, 3-3-0. be taking off from runway 17. Roger, stand by for AC clearance, X-ray, India Bravo. Salvador, boa noite, 3305, como está no 0 pronto? Estou 3305, a linha decola, vento 190 graus, 069. Autorizado, aliás, decolar, vento 03305. Já. Informa o pátio. A gente aguarde cópia. November pronto para cópia? Autorizado a DRC, no meu pé, corredor Axé, até o farol da barra, após 085, correto disponível. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5124, cotejo. Pessoas a bordo. 4 a bordo, altímetro no 0 no 5, para acionamento, chame torre 1-9-5 com voo. Então, 3305, decola os 25, controle 120, decimal 8. Uma boa noite. 208, boa noite. 3305. Oi, boa noite. Na 3305, 1800 agora, na saída Pucaracaju. Na 3305, contato radar, sopa, 230, perfil Puca. 330, perfil da Puca, 3305. Eu chamo pronto para táxi. Meco do Novembro já está pronto para táxi? Sim. Sim, está livre táxi, chame para ingresso no 97. Meco do Novembro. Bravo, ready to copy. Clear to Campinas, flight level 400 via Upper Zulu 16. Dial departure with Leda and Bright transition. Takeoff from runway 17 right turn, departure frequency 120.8. Squawk 5147, read back. Correct after Leda, right position. Feedback correct, can you inform persons on board? Roger, QNH 1015 for startup, call tower 118.95, have a good flight. Novembro. Livre ingresso, a portilhada e pronto, 97.